Ouça agora na antena web Friday Night. A seguir, não perca mais uma edição de Nirta Zoira. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Friday Night. Preparados para mais 120 minutos de músicas? Hoje, atenção, porque o Friday Night está demais. Quem tem porventura vontade de dançar, como eu digo, ou como eu costumo dizer, pode preparar as perninhas, pode arrastar as cadeirinhas, arrastar as mesinhas e preparar a festa, porque vai começar dentro de alguns instantes em mais um Friday Night. Vamos hoje ter mais uma edição dedicada inteiríssimamente aos anos 90. Aquelas músicas como, por exemplo, de Lorenza, Show Me Your Love, que é aquela que vai abrir a edição de hoje do Friday Night. Vamos também ficar pelo caminho com Realistic e o tema Welcome to the Beach. Vamos fechar esta primeira sequência com Music is My Life. Concordo, a música é dos Chains e vai fechar então a primeira sequência do Friday Night. Vou lançar a contagem de 5 para 1 e depois não me responsabilizo. Vai ser uma descarga de energia. Atenção, cuidado, de 5 para 1 começa mais um Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. good.

Friday Night. We'll be right back. De volta! Conheces Nara de Nuki? É verdade, vai tocar daqui um bocadinho em mais uma edição do Friday Night. Mas antes, vamos ter pelo caminho Lay Cream com You. E para começar, Dr. Jones. Mais uma daquelas que por muito tempo que passa, não esquece de certeza. Aposto que a energia por aí está em alta potência e que a temperatura já subiu, no mínimo, uns 5 ou 6 graus. Se assim ainda não aconteceu, então prepare-te porque vai acontecer agora. Dr. Jones, Lay Cream, Nuke, Chris com Over the Sky. E claro, a música de Ask and Sewer Answers. Moving on, Friday Night. And didn't away. And didn't away. And didn't away. And didn't away. And didn't away. I'm not afraid to Dream. cause it'll make you move. Cause then I tell you about a smooth operator, the regulator, innovator, dominator, creator, data plus a spectator, fascinator, dedicated to poetry and sense. We all fit this suit. I wanna pay tribute to a living legend. Answer, moving on. A música que acabamos de ouvir e que fechou mais uma sequência, a segunda de quatro do nosso Friday Night. Vamos ficar com mais cinco músicas sempre a subir nesta madrugada de 21 de janeiro de 2012. Vamos ficar com a música dos Mission Loving Arms, Pelo Caminho, Jetta Always. E vamos fechar com P.N. Simpson, Ain't Over Now. São mais cinco que vão tocar no Friday Night. Here we go! Here we go! Mommy's I'm still around. What can I do? Where can I go? If without you I just have no control. We'll be right back. trying to get paid. Jobless, homeless, starving, people on the margin. Said they're looking for a bargain. Fine, what's on sale? Your neighbor's gonna tell if you smell. What the hell, what's the real deal? You gonna ill, gonna jail, gonna kill or steal so you can pay your bills? Here's one again. People need me. Let's stop these wars. Politics get me. Hear my speech, hear my plea. Louder, I must repeat. The kids wanna eat. People need me. Let's stop these wars. Politics get me. Hear my speech, hear my plea. Louder, I must repeat. Simpson, com o tema Ain't Over Now. E esta é a última intervenção do Friday Night desta noite de sábado 21 de janeiro. Há mais 5 e vamos terminar como sempre em grande mais uma edição do Friday Night. Olha, dou-te por exemplo a música Dancing With An Angel dos W, ou por exemplo Living Times dos Web, ou sequer as de Gigi Agostino, o tema L'amour du jour. Para fechar, temos Be My Lover dos La Bouche. Eu volto na próxima semana para mais uma edição do Friday Night. Fica bem e aproveita ao máximo estas energias das últimas 5 edições de hoje. Até para a semana! 5, 4, 3, 2, 1. Oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah. Oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah. Oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah. Oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah. Oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah. Dancing with an angel, dancing with an angel, dancing with an angel. Thank you. Girls, yes, I wanna be.